O tema dessa noite é a grande transição. Então, o que, que quer dizer isso? Muito já se ouviu falar dos tempos que a gente está vivendo. Já se ouviu falar desde os tempos bíblicos, onde profetas vieram dizer para nós a transformação que o planeta ia passar. E que está passando. E que a gente é testemunha disso. Porque vivendo nesse planeta, passamos também por essa transformação. O que ela quer dizer exatamente? Existem eras planetárias, de acordo com posições astrológicas, conjunções de planetas, que geram influências no nosso planeta, geram influências em nós, através das configurações. Essas mudanças, elas ocorrem através do magnetismo que esses planetas exercem na Terra, exercem em nós. Como a gente já ouviu falar, todos os meses as influências da Lua sobre nós, sobre as coisas da Terra. Então, a Lua é um planeta, nem considerado planeta, é um satélite extremamente pequeno, tem uma influência grande sobre nós. Então, imaginemos planetas diversos numa conjuntura, influenciando magneticamente o nosso planeta Terra. O que, que isso pode acontecer? Então, a gente já ouviu falar muito de final dos tempos, de final do mundo, através de profecias que a gente, na verdade, não soube interpretar na época. Então, seitas religiosas que surgiram alguns anos atrás, chegaram a cometer suicídio coletivo, acreditando no final do mundo. E a gente está aqui hoje para testemunhar que o mundo não acabou. O mundo continua e que a gente está ainda aprendendo a descobrir, a conhecer tudo aquilo que acontece. Então, o que, que exatamente essas profecias queriam dizer para nós? Elas vieram nos contar de uma forma alegórica, porque eles não conheciam exatamente as coisas como aconteceriam, eram visões. Vieram nos contar de mudanças que iam ocorrer e de que nós deveríamos estar preparados para todas elas, nos posicionarmos frente a todas essas mudanças. Nós, como seres humanos, que estamos aqui nesse planeta na intenção de evoluir, na intenção de aprender, de se aprimorar e de crescer. Vemos recebendo, através de todos esses milhares de anos, informações do que nós devemos fazer através de espíritos superiores a nós, que como missão vinham até aqui nos dar um caminho, nos dar uma luz, nos dar uma direção. Nós tivemos a grande, como grande mestre nosso, Jesus, que passou há mais de 2000 anos, nos deixando um código que até hoje a gente lê, mas não consegue ainda trazer para dentro da nossa vida. São palavras simples e fáceis, mas que são de difícil aplicação. Isso tudo por causa da nossa natureza, que ainda é bastante material e pesada. Por isso que a gente está aqui hoje. Está nesse convívio, está nesse aprendizado. E o que, que vai acontecer nessa grande transição? O nosso planeta, ele vai passar de um estágio, também ele, de provas e expiações, para ter um estágio também ele evolutivo, onde os habitantes dele não serão mais tão materializados como somos ainda hoje. Já terão mais facilidade em conduzir a vida, em ter outro tipo de influência, não tão material, e que muitas vezes paixões que nos arrastam, nos atrasam, nos fazem às vezes perder o rumo que a gente achava que tinha já assegurado. O que, que quer dizer para a nossa vida prática essa evolução, essa transformação? Então a gente percebe que muitas coisas estão mudando no nosso dia a dia. Todos aqueles que têm mais de 40 anos conseguem perceber o grande salto que a humanidade deu na questão mental, tecnológica. Coisas que existiam há um tempo, hoje estão completamente defasadas. Então a gente, nesse sentido, a nossa capacidade mental de novo por influência magnética desses tempos que estamos vivendo, ele deu um grande salto. A gente tem que caminhar juntamente com isso, com todas as outras potencialidades que o ser humano tem e que precisa desenvolver. Teve em Porto Alegre agora, no final de agosto, um encontro que é chamado de Fronteiras do Pensamento, que saiu uma pequena reportagem no jornal Zero Hora, onde o título dessa palestra específica é Bondade vem da razão, não das emoções. E o que ele quer dizer com isso? Isso aqui é um encontro científico, não tem nada a ver com religião, mas que ele se encaixa naquilo que a gente vem dizendo todos os dias. As emoções, elas brotam dentro de nós de uma forma que muitas vezes a gente não tem o controle, não tem o domínio sobre elas. Mas, o que fazer com essas emoções? Como controlar e como direcionar elas de maneira correta? Então, é o que ele diz aqui no título. Bondade vem da razão e não das emoções. Através dessas emoções que brotam, que muitas vezes são boas, mas outras vezes são completamente descabidas naquele momento, através do exercício mental da razão, a gente pode fazer disso uma prática, pode fazer com que isso se torne alguma coisa boa e direcionada a um crescimento, não apenas nosso, mas daquelas pessoas que estão ao nosso redor, que estão perto de nós. A razão, ela tem por objetivo fazer com que o homem pense em tudo aquilo que está acontecendo na sua vida. Pense em tudo aquilo que pode acontecer. E através do pensamento, consiga tirar lições do próprio passado. Então isso nos diferencia dos animais, através dessa razão. Então, utilizar ela através desse controle emocional é muito importante. Uma frase que eu salientei, ele diz que isso é importante para reformar o homem pelo esclarecimento. Então, quando se diz aqui que é o conhecimento que vai nos libertar, que é através daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós estudamos, daquilo que nós vamos atrás, pesquisamos cada vez mais, que vai fazer com que a gente consiga dar um passo à frente, saia do lugar onde a gente está, consiga realmente evoluir no sentido da palavra, é o que a ciência está nos dizendo aqui também. Então, que nós devemos reformar, mudar, transformar o homem através do esclarecimento. As coisas acontecem e a gente tem que descobrir o porquê que elas acontecem e o que, que isso quer dizer para nós, de que maneira nós podemos crescer. Ali, quando eu falei ali no início ali da transformação do mundo, a gente sabe que o nosso planeta é um dos planetas mais considerados mais atrasados de todo o universo, por ser tão materializado e por ainda estar num estágio de provas, e que nós reencarnamos aqui para ainda aprender algumas coisas que ficaram para trás, que não foram bem resolvidas. Então, para justificar isso, ou simplesmente para confirmar isso que está sendo dito, tem no Evangelho uma parte que diz assim, ó: os tempos estão próximos, digo-vos ainda, em que a fraternidade reinará nesse globo. A lei do Cristo é a que regerá os homens. E só ela será o freio e a esperança, e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Então ele está falando já de um tempo futuro, em que nós estamos próximos e que vamos chegar lá. Como eu disse, essa evolução que o mundo está passando e que nós estamos passando juntos por estarmos aqui hoje, ela é necessária e ela é gradual. Nós estamos vivendo um período de transformação, ou, como diz o título, de transição, em que se iniciou há muito tempo já, e que ainda vai um longo tempo, ainda pela adaptação, pela passagem de uma era a outra era. Essa era que nós estamos deixando para trás é a era de Jesus, que ele mais exerceu aqui sobre nós a lei do amor, basicamente, onde a gente teve esse período para aprender bastante isso, e entramos agora nessa era mais mental, onde a gente tem que pensar e exercer os valores morais que a gente tem dentro. Colocar para fora, cada vez mais se fala em moral, em ética, em respeito. Então, é o que a gente tem que começar a trabalhar cada vez mais. Através, como diz, do raciocínio sobre tudo aquilo que acontece à nossa volta, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente faz, e começar a direcionar cada vez mais as nossas atitudes.